Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Coração Santo, Coração Santo, tu reinarás. Essa música que marca a nossa vida, né? Marcou, marca e vai marcar sempre. Você pode já interagir através do site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Eu tô com ele aberto aqui, onde tem uma filha de Guarapuava pedindo Eu Creio em Deus. Nossa, padre, eu creio em Deus, mas não creio na religião. Eu estou esperando vaga da terceira chamada para entrar na faculdade, rezem por mim. Pois é, filha, você não crê em religião, mas mesmo assim nós como igreja vamos rezar por você, viu? Uma filha de Deus de Guarapuava. Nós como igreja intercederemos por você nessa hora da misericórdia. Escute o que foi deixado na plataforma para essa sexta-feira. Sua bênção, Padre Reginaldo. O meu nome é Ermelinda Fraire de Lima, Goiuerê, Paraná. Quero dar meus testemunhos. Olha, Padre, eu me considero uma pessoa muito abençoada por Deus. Eu tive diabetes, com as bênçãos de Deus sarei. Tive bronquite, com as bênçãos de Deus sarei. Eu tive câncer, operei do útero. E fui fazer o tratamento, porque deu câncer. Fiz o tratamento em Maringá e em Londrina. E agora, com as bênçãos e as graças de Deus, em dezembro, eu tive alta definitiva. Me considero uma pessoa muito, muito abençoada por Deus. E agradeço a Deus e a Jesus por tudo que Ele tem me dado. Tenho 76 anos e cuido da minha casa e meu quintal e me sinto uma pessoa muito, muito forte. Me despeço, Padre Reginaldo, em Jesus e Maria. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus, meu Pai, minha rocha, minha salvação. Amém. Amém. Um abraço a você, viu, filha querida, de Goiuerê. Um abraço a todo o povo do norte, do Paraná, noroeste. Filhos queridos, vamos escutar o que Deus tem a nos dizer? Bíblia aberta, cartilha de oração. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. O texto de hoje, Marcos 12, 28-34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Então, aproximou-se dele e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. O segundo mandamento é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. Os escribas disseram a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único, e não existe outro além dele. Amar a Deus de todo o coração, com toda a mente, com toda a força, amar ao próximo como a si mesmo, supera todos os holocaustos e sacrifícios. Percebendo Jesus que o escriba tinha respondido com inteligência, disse: tu não estás longe do reino dos céus. E ninguém mais tinha coragem de fazer-lhe perguntas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje fala da primazia do amor. É de admirar que um escriba, que é um escriba, padre? É um mestre da lei, alguém que entende muito bem da lei detalhadamente, tenha se colocado diante de Jesus como discípulo, porque ali esse escriba se tornou discípulo. Perguntou a Jesus. A resposta de Jesus foi um resumo de todo o Antigo Testamento. Amar a Deus, amar o próximo. São os dois eixos da religião que agrada a Deus. De fato, a preocupação do mestre da lei tinha sua razão de ser. Às vezes, na busca de Deus, a pessoa quer atalhos, abandona a estrada principal e dá um jeitinho de tentar se desviar do próximo. Quando o escriba faz essa pergunta, Jesus reafirma: não, o caminho para Deus não tem atalhos, precisa passar pela vida do outro, de quem nos rodeia, de quem às vezes nos é um espinho, mesmo aquele que nos é uma pedra no sapato. Senhor, há um só caminho, o caminho do amor, que nós jamais saiamos dele. Toda sexta-feira, eu lembro da misericórdia de Jesus. E não será diferente hoje. Sexta-feira, cansado, cansada, trabalhou muito. Como é que foi tua semana? Olha, por mais que tenha sido difícil, não permita que o final de semana venha com amargura, um desânimo. Diga agora para você mesmo: Deus será o meu refúgio e paz. Isso é suficiente. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor, na vossa infinita misericórdia, abençoai a água, abençoai as famílias, dê um final de semana de paz. Hoje é a última feira, né? Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, hoje é a última feira. Abençoai, santificai aqueles que mais precisam. Que a bênção de Deus recaia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde.